Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Cartão postal que vende a toda hora. Vocês que chegam ao Rio vão logo notar o Pão de Açúcar de frente para o mar. Uma beleza tão bonita que vocês não vão acreditar. É, pode crer. E no Pico da Montanha, vocês podem ver o Cristo Redentor de braços abertos para você. Uma beleza tão bonita que você não vai esquecer. Para o povo carioca, DJ! Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Vocês que chegam ao Rio, vai se encantar com tantas belezas que não vão acreditar. No Pico da Montanha, vocês podem ver o Cristo Redentor de braços abertos pra você. Tem um Pão de Açúcar de frente para o mar. De uma montanha para outra, não dá pra acreditar. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Vocês que são turistas e quer se bronzear nas praias tão bonitas que agora vou falar. Tem Copacabana, Ipanema e a Tijuca, Leblon, Botafogo e também Praia da Urca. Na areia dessas praias vocês podem encontrar o famoso futevôlei pra vocês poder jogar. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Tem o aeroporto internacional que traz os turistas para o nosso carnaval. Eles chegam animados só para curtir o nosso carnaval na Marquês de Sapucaí. As escolas que animam o nosso carnaval, espetáculo do mundo, coisa que não há igual. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. No centro da cidade vocês podem ver muitos camelô lutando pra sobreviver. Tem os cambistas que vendem de montão muitos ingressos para o jogo do Mengão. E no Maracanã, o grito da multidão, todas gritando e cantando um só refrão. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Tem aquela ponte passando sobre o mar, é a Rio-Niterói, vocês vão se empolgar. É uma beleza, coisa que não se compara, estou falando pra vocês, Bahia de Guanabara. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Vamos falar agora da maior população, a comunidade funk que existe de montão. Funkeiros da Penha, Rocinha e Acari, Chacara do Céu e também Andaraí. E no Andaraí o baile é muito bom, no CCIP ele arrasta a multidão. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é um cartão postal que vende a toda hora. A rádio imprensa que só salta balanção, fazendo sacudir os funkeiros sangue bom. A todas as equipes eu quero agradecer, que pede a paz nos bailes para o funk não morrer. Ao povo carioca que é um povo tão legal, fizemos pra vocês esse rap especial.